Muito tempo atrás, na China, viveu uma jovem muito linda, apaixonada por um rapaz que tinha uma mãe que ela considerava insuportável, mas tolerava, porque esperava que o dia em que ambos se casassem, iriam viver bem longe. E assim, ela se casou com o grande amor da sua vida. Mas como ele não estava indo bem financeiramente, disse para sua jovem esposa: "Teremos que morar com a minha mãe." E ela, quando ouviu isso, estremeceu. Porque na China, primeiro a mulher obedece o marido e depois a sogra. E viver com aquela sogra insuportável, ela imaginou, será um sofrimento, mas eu vou tentar. E assim ela passou a morar junto com a sogra. E a sogra a tratava muito mal. E ao mesmo tempo, ela começou a tratar muito mal também a sua sogra. As discussões aconteciam todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Quando o seu marido chegava em casa, ela chorava no seu ombro. Dizia: "Vamos sair daqui, eu não suporto mais sua mãe." Mas ele dizia: "Eu não tenho condições de sair, mulher. Procure se dar bem com a minha mãe." "Mas ela não gosta de mim. Trate-a melhor." "Não, não, eu quero que ela morra. Eu quero que ela morra, isso sim." E ela chorava muito. Queria ir morar bem longe dali, mas não era possível. E ela sabia que só teria paz se aquela mulher intolerante, cruel, se aquela sogra morresse. Então, secretamente, ela resolveu procurar o homem mais sábio daquele lugar. E contou para ele todo o seu infortúnio. E disse: "Eu vim aqui, homem sábio, porque eu quero que o senhor me ajude a assassinar a minha sogra." E o homem sábio disse a ela: "Muito bem, vamos assassinar a sua sogra. Mas isso tem que ser um segredo entre nós. Eu vou lhe dar algumas ervas e você todo dia fará um chazinho para ela. E você vai dando aos pouquinhos este chá. E ela será envenenada dia a dia. E não demorará muito, ela morrerá. E ninguém desconfiará que foi você que assassinou a sua sogra. E olha, para que ela não desconfie de nada, trate-a bem. E se ela te ofender, não responda. Seja amigável, porque nenhuma suspeita poderá recair sobre você." E ela, toda feliz, jurando manter segredo daquele plano, pegou as ervas que o homem sábio lhe tinha dado e levou para a casa onde morava com a sua sogra. E imediatamente pegou um punhado daquelas ervas, ferveu, preparou um chá. E com muita amabilidade, agindo falsamente, disse: "Querida sogra, eu reconheço que tenho lhe tratado tão mal. Por favor, aceite este chazinho como prova de amizade." E a sogra, muito contrariada, mas surpresa com tal gentileza, tomou aquele chá. E enquanto a sogra bebia aquele chá, a jovem pensava: "Isso, beba, beba tudo, logo você vai desaparecer, logo ficarei livre de você." E a velha tomou todo aquele chá. No dia seguinte, a jovem já preparou outra xícara de chá e deu à sua sogra. E a sogra, resmungando, tomou aquele chá e enquanto bebia, a jovem ia pensando: "Logo ficarei livre de você e esta casa será só minha e do seu filho." E assim ela não respondia para a sogra, não discutia mais, mesmo quando a sogra era ranzinza, mesmo quando a sogra ofendia gratuitamente, ela agia com amabilidade e foi servindo todos os dias aquele chá para envenenar e matar a sogra secretamente. E a sogra, vendo que estava sendo bem tratada pela nora, foi mudando o seu tratamento. Começou a tratar também a nora com muito respeito, cortesia, educação e gentileza. E ambas foram se tratando com gentileza. Chegou um dia em que a sogra disse: "E o meu chá, cadê?" E ela já não queria servir aquele chá. E a sogra dizia: "Por favor, eu gosto tanto do chá que você me serve, faça logo o meu chá." E ela então foi com remorso para o fogão a lenha. Ela foi ferver aquela erva que ela sabia que era veneno para matar a sogra. Mas ela não queria mais envenenar a sogra. Ela não queria mais dar aquele veneno, porque agora elas estavam vivendo bem. E o que ela ia fazer? A sogra era tão amável, tão gentil. Ela ficou pensando: como é que eu faço? Ela quer o chá. E ela preparou o chá. E ela foi levando, e a sogra feliz esperando. E ela fingiu que tropeçou e derrubou tudo para que a sogra não bebesse. E ela disse para a sogra: "Minha amável sogra, eu preciso sair e ir até a cidade. Eu volto já já." E ela saiu correndo de casa. A sogra não entendeu nada e dizia: "Minha filha, se cuide no caminho. Cuidado, volte logo." E ela saiu chorando, cheia de remorsos, e procurou o homem sábio e, chorando, disse: "Homem sábio, me dê o antídoto, por favor. Eu não quero mais matar a minha sogra. Eu não quero mais envenená-la. Me dê outra erva que a cure, porque agora ela me trata tão bem. Ela é tão gentil, ela é tão boa, tão meiga comigo. É uma mulher tão generosa. Ela tem um coração tão bom que eu a amo como se fosse a minha própria mãe. Por favor, homem sábio, me dê o antídoto daquele veneno." E o homem sábio, sorrindo, disse: "Minha filha, não se preocupe. As ervas que eu te dei não eram veneno, eram vitaminas para sua sogra. Até hoje você deu remédio para ela, vitamina, e ela está se sentindo melhor. E como você a tratou bem, ela também passou a tratar bem a você. Por isso, vá em paz, não se preocupe. Agora você descobriu que quando a gente trata as pessoas bem, as pessoas também nos tratam bem. Diga, minha jovem, como você se sente agora?" E ela disse: "Ah, homem sábio, me sinto aliviada e feliz, porque verdadeiramente eu descobri o poder do amor." E o homem sábio disse: "Vá, minha filha, vá em paz e seja feliz." E aquela jovem voltou para casa, vendo o quanto a sua vida tinha sido transformada pelo poder do amor. Todos agora viviam bem, todos agora eram felizes. O marido, quando chegava do trabalho, encontrava a esposa e a sogra no maior amor, carinho e gentileza, uma cuidando da outra. Havia paz dentro de casa, porque o amor estava agindo naquele lugar. Jesus Cristo disse o seguinte, e está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12: "Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas." Esta é a lei no mundo todo, a lei do amor. Se você tratar as pessoas com amor, elas também te tratarão com amor. Mas se você tratar as pessoas com rispidez e grosseria, se você discutir, se você xingar e se você tentar falar cada vez mais alto, também assim as pessoas farão com você. Esta é uma lei universal, é uma lei mundial. e funciona com todos os seres humanos, porque todos, sejam chineses ou brasileiros, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano gosta de amor. Você nunca vai encontrar uma pessoa na face da terra que diga: eu prefiro o ódio, eu prefiro que me odeiem, eu prefiro odiar. Na verdade, os que estão odiando é porque foram odiados. Mas se você substituir o ódio por amor e tratar as pessoas com amor, mesmo que elas te tratem com ódio, você vai ver que logo, logo, aqueles que te odeiam também estarão te tratando com amor. Você quer ser uma pessoa amada? Então ame indistintamente e faça o bem sem olhar a quem. Tolere todas as ofensas. Retribua sempre com uma palavra amável. Seja uma pessoa carinhosa. Pague o mal com o bem. E agindo desta maneira, você vai mostrar que realmente é uma pessoa filha de Deus. E o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu sentimento e o teu coração em Cristo Jesus.